Estavam jogando as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: Segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Prosseguindo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Alfeu, e seu irmão João. Estavam no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Ele os chamou, deixando imediatamente o barco e o pai. Eles o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho é propício para lembrarmos de um santo, Santo André. Santo André, que o texto fala que foi seguidor de Jesus, irmão de Simão Pedro, deixou tudo e o seguiu. Será que estamos dispostos a seguir Jesus da mesma forma? Com a mesma disponibilidade? Com o mesmo empenho? Santo André, um dos apóstolos que é exemplo de vida para todos nós. Hoje também, nessa hora da misericórdia, eu quero colocar em oração nosso querido arcebispo, Dom Moacir José Witte, que hoje completa mais um ano de vida. Parabéns, Dom Moacir José Witte, arcebispo da Arquidiocese de Curitiba, a quem tenho estima, respeito e agradeço infinitamente a confiança que me é depositada, me permitindo fazer esta obra de evangelização. Minha saudação, meu afeto e nossas orações. Santo André, fazei-nos discípulos. Ajudai-nos a deixar a nossa barca, nossa pesca e segui-lo. Ajude-nos, Senhor. Estar a serviço de Deus. Ajude-nos, Senhor. Jesus misericordioso, e que nada se interponha entre o nosso servir e vos amar. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios, nem ricos. Somente queres, só isso, que eu te siga. Senhor, tu me olhastes nos olhos. Nós sabemos que uma das últimas notícias de André foi que ele foi na região dos bárbaros, na Síria, uma parte da Rússia. Eusébio fala sobre isso. Fala-se que ele teve seu martírio, uma morte de cruz. Daí que vem a famosa história, a cruz de Santo André, porque, segundo a tradição, ele foi crucificado numa cruz de braços iguais. Segundo a tradição, ele foi transportado para Patraço, martirizado em Constantinopla. A cabeça foi levada para Roma e depois restituída à Grécia por Paulo VI. Por isso, Santo André, que provou seguir Jesus até o fim, mesmo na cruz, rogai por nós. A sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia, eu larguei o meu barco. Lá na praia, eu larguei o meu barco. Junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, a água e os objetos, o Pai, Filho